Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Isso é a Samara, viu? Chega, Samara, vem! E é mais ou menos assim, ó. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, loirinha gostosa, a Samara trai, você não quer mais, a Samara trai. Um beijo ardente, olhar de serpente, a Samara trai, você não quer mais, a Samara trai. Oh Samara, oh Samara, oh Samara, por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara, por que você me trai? Por que você me trai? É com Adriane, oh. Aumente o volume, aumente o volume, aumente. Adrianinho do teclado, o boizinho de Pernambuco. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, charmosa, Samara. Deixa eu bater na sua cara e te chamar safada. E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Bonita e charmosa, loirinha gostosa, a Samara traz, você não quer mais, Samara trai. Um beijo ardente, olha de serpente, a Samara traz, você não quer mais, Samara trai. Oh Samara, oh Samara, oh Samara, Samara, oh Samara, oh Samara.